É admirável a sensibilidade contagiante dessa mulher de fé inabalável, mãe de família, que desde a juventude deixou-se transformar pela interpelação do Evangelho. De onde tirou tanto amor solidário e compaixão pelos famintos, doentes e endividados? A palavra de Deus foi para ela fonte inesgotável de sabedoria, iluminando o seu agir. Encontrou nela um coração generoso, aberto e profundamente apaixonado pelo projeto do reino. Eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes visitar-me. Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Edviges nasceu na Alemanha em 1174. Desde jovem, conquistou com o cultivo da vida espiritual um coração generoso e uma fé inquebrantável no Deus da vida. Ainda muito jovem, ela casou-se com o Duque Henrique de Silésia, região situada na Polônia, com quem teve 6 filhos. Por ter tido acesso a uma educação de qualidade e estruturada nos princípios cristãos, ela colocou seus dons a serviço dos outros. Nutria e despertava nas pessoas o cativante gosto pela leitura. Por isso, ajudou que nos conventos de seu ducado formassem preciosas bibliotecas com a missão de dar acesso e estimular a leitura nos vilarejos. Sendo duquesa, proprietária de muitos bens, não se afastou dos pobres. Antes, gostava muito de visitá-los e sempre os socorria em suas necessidades básicas. Seu amor por eles levou-a a contribuir muito para a construção de conventos nos pequenos vilarejos, destinados a abrigar, sobretudo, as viúvas e os órfãos das guerras. Ajudou também a construir o Hospital do Espírito Santo, o primeiro centro de tratamento aos enfermos de sua região, e um outro hospital especializado no tratamento de mulheres com hanseníase. Além disso, em sua própria residência, ela organizou uma grande cozinha destinada a socorrer os famintos. Dizem que ela mesma servia os pratos às pessoas, cuidava dos doentes e tratava com atenção especial as grávidas. Mas o que tornou essa generosa mulher mais admirada em sua época e hoje reverenciada por milhares de fiéis devotos foi sua grande preocupação em ajudar inúmeras famílias endividadas. Em sua região, devido ao clima rigoroso, era comum que pequenos agricultores perdessem toda a sua plantação, ficando endividados. Sem qualquer compaixão pelos desafortunados, os credores exigiam que essas pessoas entregassem suas terras a eles ou mesmo que fossem escravizadas para pagarem as dívidas. Elas perdiam as terras, a liberdade e a própria dignidade. Em resgate desses injustiçados, a Duquesa de Viges muitas vezes pagava as hipotecas, ajudando-os a conquistar dignidade e vida nova. Além da inspiração evangélica, sobretudo vinda dos relatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o frequente contato com as ordens religiosas e o forte testemunho de vida de São Bernardo de Claraval acentuaram em Edviges o ideal de santidade. Isso significava para ela cultivar a humildade, a pobreza e o amor generoso para com o próximo pela prática da solidariedade. É impressionante o vigor e o rigor da vida espiritual e a intensidade contagiante com que essa mulher cultivou a experiência de Deus. Por causa de sua generosidade, compaixão e solicitude cristãs, Edviges, ainda em vida, já era considerada santa por muitos, sobretudo pelos pobres e doentes. Após perder 2 de seus filhos de forma precoce e ficar viúva, decidiu retirar-se para o convento, onde viveu em constante oração até sua morte, no dia 14 de outubro de 1243. Santa Edviges foi canonizada 24 anos após sua morte. Na liturgia da Igreja Católica, a sua festa é celebrada no dia 16 de outubro. Apesar de ser mais lembrada como padroeira dos endividados, a ela são atribuídos muitos milagres de cura. Em sua canonização, o Papa Clemente IV, de forma bela e simples, a apresentou como um exemplo a ser seguido, especialmente quanto à prática evangélica do amor ao próximo. Inspirada pela vida de Jesus, foste, ó Santa Edviges, precioso amparo para os pobres e indispensável socorro para os endividados. Nós te suplicamos, agora que estás na comunhão amorosa do céu, continua a ser esse auxílio de Deus em nossas carências e necessidades. Sobretudo, quando o peso de nossas dívidas rouba-nos a paz. Ajuda-nos a superar nossos problemas financeiros pelo trabalho honesto, sem nos iludir com o dinheiro fácil, nem com os atalhos da corrupção. Mas, acima de tudo, lembra-nos sempre, ó Santa querida, de que nossa maior dívida é o amor solícito, desinteressado e solidário por todos os necessitados. Amém.